cara. Ufa, tô enferrujado pra caralho, tá louco? Faz tempo. Fala uma música aí que você queira tocar e vamos ver como é que fica. Ah, cara, mas é tipo, eu não manjo muito das coisas do violão, entendeu? Tipo, solar, essas coisas, só faço a parte de harmonia e olhe lá, mal e porcamente. Meu negócio é mais a voz, só que o meu problema é que a voz é um pouco mais grave, então pra arranjar alguma música, tem que mudar tom, tem que fazer uma porrada de coisa, é um inferno. Fala uma música que você curte tocar, vamos ver se que a gente consegue sair aí. Qualquer coisa eu pego a letra aqui e vamos embora. Puta merda, meu computador não consegue buscar a letra dessas coisas. Desculpa, tem outra?